Nós estamos direto então da AME aqui de São José dos Campos, direto na rádio online Vivência Espírita, para transmitir esse evangelho musical. Então, tudo que estiver acontecendo daqui por diante, os nossos ouvintes aí, milhares e milhares no Brasil todo e no mundo, estão nos ouvindo, estão nos escutando. E a gente sauda todos vocês, tanto quem está aqui no auditório também, como quem está nos ouvindo aí pelo Brasil e pelo mundo. Nós saudamos a todos com o programa Vivência Espírita, ou a rádio Vivência Espírita, que está sendo transmitido. Vamos agradecendo ao Babu, que está ali na técnica, passando todas as diretrizes para que saia tudo bem aqui no nosso programa. Queria pedir para a Fernanda. Fernanda, senta aqui, ó. Tem caneta, tem que se tiver. Queria já avisar também que, geralmente, nós temos algum intercâmbio mediúnico no nosso evangelho musical, no nosso evangelho de Natal. E a Fernanda, que está aqui, é lá da casa da Marcela, e ela se propôs, se tiver alguma mensagem para captar, ela passa para nós aqui, né? Adriana também, se quiser sentar na mesa, receber alguma mensagem, né? Só não receba mensagem do Dodô, porque senão fica muito suspeita, entendeu? Se ele chegar do lado, como ele deve estar por aí, você passa para Fernanda. Sim, Fernanda, recebe o Dodô aí, né? E também queria avisar, eu sei que tem médiuns aí que são que poderão passar uma mensagem também, né? A médium da Mãe Maria está aqui hoje também, a Ivanilde, e ela pode passar uma mensagem de Mãe Maria, ou do Caboclo da Lua, ou de um preto velho aí, no final também uma mensagem de Natal, se assim os nossos guias aí, os nossos protetores quiserem, né? Desejarem. Então os microfones estão abertos aqui nessa casa, espírito tem vez para falar, né? Queria dizer mais uma vez que nós vamos abrir também a palavra para alguém falar alguma coisa sobre o Natal, passar uma mensagenzinha de Natal. Quem quiser falar alguma coisa também pode falar. Vai que tá cheio de gente, não vai dar para todo mundo não, né? Mas vamos lá cantar algumas músicas para começar. O nosso palestrante da noite também está aqui, já o nosso irmão Carlos Monte Oliva, lá da cidade de Jacareí, e daqui a pouco a gente chama ele também. Só para começar, então, vamos cantar algumas músicas aí, daqui a pouco a gente começa mesmo, de fato, a falar sobre o Natal. A gente vai falar muito, sabe por quê? Porque coloca aqui uma música de Natal, Luiz. É porque, como está sendo transmitido na rádio, quem escuta a rádio sabe, se você parar um segundo de falar, quem está escutando lá acha que parou tudo. Então a gente tem que ficar aqui disparando a falar, né? Tem que falar. Cadê a Val? Tá aqui? Isso, legal. Doutor, abaixa um pouquinho esse microfone seu aí, senão não vai pegar direito. Legal. Tudo bem? Vamos lá. Qualquer coisa, o Nabucco põe uma escada e arruma o microfone lá também, né? Vamos lá? Tá tudo certo. Vamos cantar uma música de Natal. Pode cantar junto com a gente também, fica à vontade. Essa música todo mundo sabe, Boas Festas, né? Todo mundo conhece, então pode acompanhar a gente. O sino gemeu e a gente ficou feliz a rezar. Papai Noel, Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você me dar. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu perdi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem. Anoiteceu, o sino gemeu. Papai Noel, vê se você tem a felicidade cadeira de papel. Já faz tempo que eu perdi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, com essa felicidade. É brinquedo que não tem Papai Noel. Tampa os olhos das crianças, por favor, porque um Papai Noel desse é arriscado as crianças pegar trauma, né? Às vezes elas pegam trauma e ficam assustadas pelo resto da vida. Já pedimos até pro Rui, para ver se o Rui não se vestia de Papai Noel, para ver se ajudava, mas ele não quis também, o Rui, né? Mas aí a gente tem que quebrar o galho com o João mesmo, né? Fazer o quê? Paciência, né? Aí vamos cantar, senhor Rodolfo, uma música aí. Hoje não é, como é que fala? Apresentação do Castelão, não. Hoje a gente só está fazendo parte do bloco, né? Fazendo parte aqui da atração aqui da AME, que é esse Evangelho de Natal, que, só para falar para os nossos ouvintes, né? Quem está nos escutando aí pela rádio online Vivência Espírita, está cheio de gente, tem aproximadamente umas 700 pessoas aqui, pela minha conta, né? Mas está chegando mais, né? Está chegando mais. Daqui a pouco ele vai pôr na foto, todo mundo vai ver que eu não estou mentindo, que eu estou falando a verdade, né? Então, tem isso de gente aqui, muitas pessoas, e a gente sauda a todos que estão nos ouvindo aí. Daqui a pouco a gente tem a nossa palestra aqui com o nosso irmão Carlos Monte Oliva. Vamos fazer um solo com o senhor Rodolfo aqui, cantando a música Ave Maria. As prestes, murmúrio de luz, céus acende, o vento conduz. Conduz a voz, Virgem Maria, rogai por nós. Maria, ouve este murmúrio de luz que os céus acende, o vento conduz. Conduz a voz, Virgem Maria, rogai por nós. Obrigado, obrigado, pessoal. Obrigado, legal cantar Ave Maria assim, né? Muito legal. Vamos lá cantar mais uma música. Saudando a todos os nossos ouvintes da Rádio Online Vivência Espírita, estamos direto aqui da AME, Associação Maternal Espírita, na cidade de São José dos Campos, no Bosque dos Eucaliptos. Muitas pessoas estão aqui conosco, passando esses momentos aqui da comemoração do aniversário de Jesus, né? Vamos cantar uma música para os nossos ouvintes, né, que são de fora, de outros países, aqui, de outras cidades. Só para dizer que nós somos São José dos Campos, uma cidade com 700 mil habitantes, mas nós somos caipira, né? Nós somos aqui, a maioria das pessoas vieram aqui do sul de Minas Gerais, então, mas nós temos orgulho de ser caipira, né? É uma cidade grande, mas onde as pessoas se conhecem e onde as pessoas são simples ainda, embora seja uma cidade rica também. Então nós vamos, em homenagear São José dos Campos, nós vamos cantar uma música caipira, uma música que todos conhecem também, o Brasil todo conhece, Tocando em Frente, e nós vamos cantar e pedimos que vocês cantem conosco também, né? Já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Ou nada sei. É um refrão. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja e conhecer a marcha, e tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando. Pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser que carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Música do Renato Teixeira. Renato Teixeira e Almir Sater. Né? O Almir Sater, há pouco tempo atrás, numa entrevista na TV Cultura, declarou que essa música é uma música mediúnica, que eles receberam a música mesmo. E com a letra dessa, a gente vê que eles estavam iluminados mesmo para receber. O Renato Teixeira, nós conhecemos, que é daquele Taubaté, e sabemos as letras deles, como são, assim, bem religiosas até, né? Traz essa cultura do Vale do Paraíba, essa cultura de Aparecida, né? A cultura que o pessoal do Vale do Paraíba é muito religioso. Então, nas letras deles, a gente nota bastante isso aí. Vamos cantar mais uma música de Natal? A música preferida do João Silveira, que é a música Presente de Deus. É nossa autoria, e o João fala que é a música mais bonita de Natal que ele conhece, né? E ele, com isso, ele permanece no Grupo Castelã eternamente, não tem problema sair. Queria falar para o pessoal que está aí no fundo, que aqui na frente, até agora há pouco tinha alguns espíritos sentados, mas eles falaram que eles dão lugar para vocês, se vocês quiserem sentar aqui, não tem problema não. Aqui na frente, tem pelo menos 1, 2, 3, 4 lugares, pelo menos, né? É que cadeira vazia em centro espírita tem espírito sentado, pode ter certeza. Mas, geralmente, o espírito é mais educado do que a gente. Pelo menos que consegue entrar, assim, nos evangelhos, né? Aí eles dão um lugar pra gente, não tem problema não. Ainda tem mais duas, certo? O moço falou aqui que assim que alguém vier pra cá, ele levanta e dá um lugar. Não fiquem assustados não, viu, pessoal? Centro espírita tem que ter espírito, né? Então, não precisa ficar assustado. Presente de Deus. O grande presente do seu Criador. Jesus de harmonia, Jesus Salvador, Jesus mensageiro de paz e amor, Jesus de harmonia, Jesus Salvador, Jesus mensageiro de paz e esperança e alegria. Jesus é amor, caridade e harmonia. Amar a Jesus é viver, afinal, é fazer da vida um grande Natal. Amar a Jesus é viver, afinal, é fazer da vida um grande Natal. Nós vamos agradecendo então agora o Grupo Castelã, né, para todo mundo procurar os lugares para sentar. Os lugares que tiverem desocupado, o Castelã pode ficar, então vai ter que ficar em pé, que é os únicos lugares que tem aqui para ficar, né? E a gente queria pedir para alguém fazer uma prece aqui, né, para preparar. Já está preparado com a música, é claro, mas nós queríamos solicitar a presença da Ivanilde da Coal, a gente, né? Ivanilde da Coal, porque tem duas Ivanildes, por isso que eu falei que é Ivanilde da Coal, para fazer uma pequena prece aqui, para depois nós chamarmos o nosso palestrante da noite de hoje. A Ivanilde está aqui já. A gente tem que ficar narrando, viu, pessoal? Não acha estranho, não. A gente tem que ficar narrando por causa que, senão, os ouvintes da rádio acham que a gente está parando. Eu queria falar para o pessoal, para o público aqui, que a nossa rádio é online e no celular também. Basta baixar o aplicativo do Vivência Espírita, né? Entra lá no Play Store lá e escreve Vivência Espírita e baixa o aplicativo. Só que 24 horas por dia tem música, tem mensagens espíritas, tem palestras espíritas, tem a reprise do programa Vivência Espírita, que passa todos os domingos das 8 às 10 da manhã, transmitido pela Rádio Piratininga de São José dos Campos, mas nós transmitimos também online e reprisamos os programas de vez em quando. A gente tem que prestar atenção nesse microfone aqui, que eu estou na boca, que parece que tem hora que ele não quer prosear. Entendeu? Está dando umas faias, né? Isso, pode ser a pilha. Mas a gente já vai passar para a Ivanilde fazer a prece, aí você aproveita para trocar a pilha dele, por favor. Ivanilde, com você, minha irmã. Boa noite a todos. Que bom se todos os dias pudessem ser Natal. Que bom se todas as mães pudessem ser Maria e todos os pais pudessem ser José e todas as crianças pudessem receber o amor e o afeto de Maria e de Jesus de Nazaré. Então nós devemos pensar com carinho que nesta noite festiva nós devemos deixar o menino Jesus nascer. Nós devemos deixar com que ele nasça nessa manjedoura que muitas vezes está com mágoa, muitas vezes está cheia de dor. Então, nessa manjedoura querida que ele nos deixa, dessa centelha divina, nós possamos deixar o menino Jesus nascer. E assim nós possamos realmente também nos voltar a Maria, que sempre disse seu sim sem vacilar. Nós tantas vezes dizemos nosso sim e voltamos atrás. Peguemos nessa noite o exemplo de Maria Santíssima, quando ela disse apenas sim, mesmo sabendo que o seu filho seria crucificado. E nós, muitas vezes, por bem menos, nós os recuamos, nós os retiramos das casas espíritas, dos templos religiosos. Então, que nessa noite nós possamos lembrar como Maria foi firme, que nós possamos ter a firmeza de Maria e nós possamos ser meigas como Maria, todos nós, não só as mulheres, os homens também, e que nós possamos realmente poder nessa grande família, aonde não precisa ser aquela família, não aquela, ah, essa noite nós vamos ficar sozinho, porque fulano não veio, ciclano não veio, não, nós estamos juntos nessa grande família espiritual, e nós vamos reforçando, dizendo, Senhor, que nesse momento, nós procuramos na oração, na irradiação divina, buscar tudo aquilo que necessitamos, a saúde para o nosso corpo, o equilíbrio para a nossa mente, que os nossos pés saibam de pisar, que nós possamos encontrar amigos e fazer amigos, e que nossos inimigos possam em nós espelhar, e que possa Tu, Senhor, dar a nós e a nossa família tudo aquilo que merecemos por direito divino, porque somos filhos de Deus, e de Deus perfeito assim queremos ser, e que a nossa oração possa atingir todo o universo, universo de luz, de sabedoria e de perdão. Obrigada, Senhor, obrigada. Que assim seja. Essa oração, eu gostaria de deixar registrada, é uma oração que veio mediunicamente pela dona Doralice e é do pai Joaquim, é um pretinho velho da caridade que nos trouxe essa prece maravilhosa e que eles também, não só hoje, sempre, transvestido de pretinhos velhos, também sejam os nossos Papai Noéis, que eles sejam os nossos guias de cada dia, que cada vez mais nós possamos realmente ser, como eu falei no começo, que todas as mães pudessem ser Maria e todos os pais pudessem ser José e que todas as crianças pudessem receber o amor que receberam de José e de Maria de Nazaré. Que Deus os abençoe hoje, amanhã e sempre. Muito obrigada. Obrigado, Ivanilde, pela linda prece, né? A gente que tem mais assim, um relacionamento assim, com o pai Joaquim, né? E o livro meu, Campo de Luz, embora seja do Espírito Aurélio Augusto, que ele traz para a gente com um jovem, né? O Aurélio. Mas o protagonista do livro mesmo é o pai Joaquim. E agora nós estamos para lançar no mês de janeiro, vocês vão receber o convite, em janeiro, fevereiro, um outro livro que o Aurélio Augusto está trazendo. O pai Joaquim continua e agora traz Mãe Maria junto também. Mãe Maria vem apresentando uma história muito bonita no livro que chama-se Das Sombras ao Alvorecer, que será lançado aí no final de janeiro ou começo de fevereiro. E eu estou falando por causa desse... Estou estreitando esses laços com o pai Joaquim e agora nós estamos escrevendo um livro da dona Licinha também, que é sobre a vida dela, que a vida dela é um verdadeiro romance, tanto do lado físico, do lado de como pessoa, como do lado espiritual também. Então, provavelmente um mês depois, a gente lança o da dona Licinha também, né? Da dona Licinha da Coal, que é a médium principal que recebe o pai Joaquim atualmente aqui na nossa cidade. E a gente fica muito feliz em ter a dona Licinha junto conosco aqui nessa encarnação, ou participar da encarnação junto com ela também. Então nós queríamos agora, nesse momento, chamar o nosso irmão Carlos Monte Olifa, jornalista lá de Jacareí, né? Jacareí, não sei, para quem não conhece, é um bairro daqui de São José dos Campos, né? Para quem não sabe, é um bairro daqui. Então a gente chamou o Monte Olifa para vir aqui falar um pouco conosco sobre o Natal. Seja bem-vindo, Monte Olifa. Ele é jornalista, o responsável pela Banca Espírita de Jacareí, responsável pelo Encontro Espírita de Jacareí, um grande encontro espírita, que nós já vamos para o 14º, Monte Olifa? 13º encontro, que será no mês de junho, 10, 11 e 12 de junho. Coloque aí no seu calendário, que geralmente o Monte Olifa traz palestrantes magníficos para a gente prestigiar lá em Jacareí. Todos os anos temos aí, né? Se a gente consegue trazer esse número de pessoas aqui no Evangelho de Natal, a gente pode levar também em Jacareí para prestigiar grandes palestrantes que o Monte Oliva traz. Pra vocês terem uma ideia, o Sebastião Camargo, que esteve conosco aqui esse ano, que lotou aqui também, veio a primeira vez, foi o Carlos que trouxe ele em Jacareí, nós conhecemos ele e trouxemos aqui também. Né? E muitos outros, né? De Luca, muitos palestrantes aí bem conhecidos. O Monte Oliva passou o ano todo trabalhando para trazer essa daqui, e é com alegria que a gente recebe ele aqui na AME para falar um pouquinho conosco sobre o Natal. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja presente em nossos corações. Queremos agradecer a oportunidade. Mas o Jorge disse que é um bairro de São José. Na verdade, São José dos Campos pertence à Grande Jacareí. Né? Pertence à Grande Jacareí. Verdade, verdade. Ele sabia que ele ia falar isso. Ele sabia, por isso que ele me provocou. E a você que está nos ouvindo, né, pela Vivência Espírita Online, o nosso abraço. É uma alegria muito grande e uma tremenda responsabilidade. Nós estamos aqui nessa noite de Natal para poder conversar um pouquinho. Palestrante, isso aí é bondade do Jorge. Na verdade, a gente vem conversar um pouquinho a respeito do Natal, a respeito da nossa situação, né, da nossa posição como espírita perante esse momento que nós estamos vivenciando hoje. E nós nos remetemos à questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? A resposta talvez a mais curta em termos de palavra, mas a maior em intensidade e profundidade. Vide Jesus. E é esse Jesus que nós estamos celebrando o seu nascimento hoje. Nós olhamos, né, a magia da cor, a magia no ar, luzes multicoloridas enfeitando, as cidades todas enfeitadas, as casas enfeitadas, as luzes piscando, enfim, uma alegria toda. E o questionamento que a gente faz é o seguinte: por que essas luzes não ficam piscando durante o ano todo? Por que essa alegria que nos contagia nesse momento não pode nos contagiar durante o ano inteiro? As vibrações transformam, de fato, o nosso dia a dia. Nós, como estagiários deste orbe, né, em tempos tão festivos, em tempos tão coloridos. Mas é importante que nós possamos aproveitar esse tempo, esse cenário dessas vibrações, para poder nutrir a nossa mente, nutrir o nosso coração, o nosso espírito que ainda está errante, o nosso espírito que ainda está batendo cabeça, o nosso espírito que ainda anseia por este Jesus, por este guia e modelo da humanidade. Nós vemos que guia é aquele que tem atrás de si os seus seguidores. Nós somos realmente seguidores de Jesus? Como é que nós transformamos esta festa do seu nascimento hoje? Eu tenho tomado por propósito, em todas as nossas conversas, fazer reflexão. Chamar a nossa atenção para que possamos fazer uma reflexão da nossa posição como espíritas hoje. Nós estamos vendo os shoppings, as casas coloridas, maravilhosas, mas onde está Jesus? Qual a figura principal do Natal hoje? Nós estamos aqui numa avenida que dá acesso a um shopping. Está maravilhoso. A decoração está linda. Tem Jesus? Na verdade, a festa cresceu tanto, as aquisições intelectuais cresceram tanto, e aí veio o consumismo exacerbado, e veio os excessos de todas as ordens. Nós vemos, e eu comentava hoje, que vá ao supermercado, você vê o carrinho das pessoas, o carrinho de compra das pessoas, né? Uma ou duas ou três garrafas de refrigerante, 4, 5, 6 fardos de bebida alcoólica. Nós saímos de casa, vindo para cá, e um vizinho, né, algumas casas para frente, tocando um pagode tão alto, mas tão alto, e ele não se contentava em ouvir a cantora. Ele tinha que bater junto. Natal? É esse o Natal? É esse o guia e modelo da humanidade? que a espiritualidade superior nos concedeu? Anete Guimarães, ela tem umas propostas muito interessantes. E ela nos coloca que a espiritualidade, isso nós vimos na própria literatura, ela nos chama a atenção para a literatura, que existem alguns momentos muito importantes na nossa vida. Eu ouso colocar que nós temos os dois pontos, os dois extremos, o que não é aconselhável. O ideal é o centro. Mas ela nos coloca, e a doutrina espírita, através da nossa literatura, nos coloca dois extremos. Nós temos um extremo, que podemos dizer assim, um extremo mais negativo um pouquinho, que as festividades do carnaval, onde nós temos todo tipo de fantasia sendo colocado para fora. As nossas piores mazelas são colocadas para fora nesta época do carnaval, onde a família é deixada de lado. Obrigado, querida. A família é deixada de lado, a religião é deixada de lado, seja ela qual for, e nós vemos na avenida as piores aberrações possíveis. E a espiritualidade nos chama a atenção para que esse momento é crucial para as nossas almas, onde qualquer deslize, se é que podemos usar essa terminologia, é fatal. Onde a espiritualidade superior fica soberbada de trabalho, tentando conter os excessos de muitos espíritas, de muitos cristãos, que em nome do prazer, eu tenho direito ao prazer, e em nome do prazer que eu tenho direito, eu jogo tudo para a água abaixo. E nós temos também o outro extremo, que é esta época do Natal, onde a espiritualidade maior nos envolve em fluxos de paz, de harmonia, de muita luz, onde os corações se enternecem, onde nós vemos muitas atitudes que não se vê no dia a dia. Por isso que eu disse que o meio que é importante. Não devemos ter somente essas atitudes no Natal, mas durante o ano todo. Mas a espiritualidade nos chama a atenção para esta época de forma específica. Embora nós saibamos que o nascimento de Jesus não aconteceu nesta época. A Igreja Católica, ela não tardou em contrapor uma proposta do imperador Aureliano, que havia criado Natalis Solis, né? O renascimento do sol. A Igreja Romana não tardou a contrapor isso e criou o Natal de Cristo. Isso oficializado no ano 440, no dia 25 de dezembro. Então nós sabemos que não é nessa data. Mas não importa quando foi. Segundo alguns estudiosos, foi entre agosto e outubro. Então para nós não importa. O que importa é que ele nasceu. O que importa é que a sua mensagem foi passada e está sendo passada. Mas eu dizia que a espiritualidade nesta época faz com que nós nos transformemos para o bem. Estive na casa da minha filha à tarde, e o meu neto de 4 anos estava contente porque ganhou uma bola. Vô, passou um Papai Noel de moto e jogou uma bola para mim. Passou um Papai Noel de moto e jogou uma bola para mim. E o que nós vemos com este Papai Noel de moto durante o resto do ano? Eu fiquei bastante chocado. Visivelmente emocionado quando nós recebemos uma mensagem de um amigo lá de Jacareí, de uma casa espírita, e que entregaram esta semana a cesta de Natal. Isso é feito todos os meses, mas nesta época ela é acrescida de bastante coisa. E na mensagem ele colocava que um garoto abriu a cesta básica e gritou: "Papai, tem feijão!" Imagine vocês. E não deve ser criança de colo. Quanto tempo essa criança não vê feijão? Será que só nesta época ela teria o direito de ter feijão? Mas a Nete Guimarães nos dá uma informação bastante importante. Segundo ela fala, é estatística. Ela diz que ela não gosta de dar palpite, dar opiniões através de estatística. Um terço das obras assistenciais são feitas pelos espíritas, sabiam disso? Um terço de toda a obra assistencial é feita pelos espíritas. Aí você coloca, mas e os outros dois terços? pelo governo. Não, mas, e ela coloca isto, mas nós temos as outras igrejas? Nós temos as outras entidades? Sim, temos outras entidades, inclusive entidades religiosas, que também fazem. Mas todas elas estão atreladas a programas do governo. Se a minha igreja entrega cesta básica ou Bolsa Família, quem está pagando é o governo. Nós temos creches, nós temos asilos, nós temos orfanatos, todos eles mantidos pelas ações sociais do governo. Dois terços. Nos deixa, de certa forma, felizes, porque nós temos, a própria NET brinca, nós temos a mania de dizer que o espírita tem um escorpião no bolso. Não põe a mão no bolso para nada. Mas não é verdade. E isso acontece durante o ano inteiro. A casa em que nós trabalhamos em Jacareí, nós temos este ano, né, que terminou, ou está terminando, mas o trabalho terminou, 145 a 150 gestantes carentes, que recebem, e lá foi dividido por semana, né? Por dia da semana, perdão. Tem um grupo na segunda, outro na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Então eles recebem a cesta básica semanal, com o trabalho de puericultura, né? Com o trabalho médico ginecologista, enfim, clínico geral, dentista, fazem trabalhos manuais, aprendem a fazer trabalhos manuais, aprendem a fazer doces, salgados, para que se possa trabalhar depois disso. Isso é feito o ano inteiro. Então, de certa forma, nos deixa satisfeitos, felizes, porque o espírito, embora tenha, para algumas atitudes, né, Hélio, o escorpião no bolso, mas nós estamos fazendo a nossa parte. E como nós dissemos, Natal representa para nós o nascimento de Jesus. Representa o início de uma nova era, em que a justiça possa se converter em amor e a fraternidade pura através do exemplo, através da exemplificação. Que essa meta possa ser alicerçada em nossos corações. Antes nós tínhamos um homem biológico, hoje nós temos um homem espiritual. E é esse homem espiritual que prepara uma festa nesta época, onde Jesus deve ser o personagem principal. E assim também, como Jesus é o personagem principal da nossa festa, a pergunta é, que roupa eu devo usar? Tem aquele samba que fala, com que roupa eu vou? Né? Ao samba que você me convidou. A pergunta é essa, que roupa eu posso vestir para receber esse ilustre visitante na minha casa? Nós temos duas passagens dos evangelhos que são bastante interessantes. Uma delas em Mateus. A passagem diz assim, eu até escrevi. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e me hospedaste. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e foste-me visitar. Estive na prisão e foste-me ver. Então os justos responderão dizendo, Senhor, quando te víamos com fome, demos de comer, com sede, demos de beber. Quando te víamos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos. Quando te víamos enfermo ou na prisão e fomos ver-te. E respondendo, o rei lhes dirá, em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então que nós possamos fazer, em nome do Cristo, um Natal diferente. Que possamos sair de nós mesmos, dos nossos caprichos, dos nossos desejos pueris, buscando atender às necessidades dos nossos semelhantes mais carentes. Nós reclamamos do pouco que temos, mas é pouco comparado ao enorme percentual da humanidade que tem menos ainda. Vamos nos lembrar desse garoto. Pai, tem feijão! Vamos nos lembrar dele. Que ele possa ser um símbolo para que nós possamos refletir todos os dias da nossa vida quando nós estivermos frente à nossa mesa farta desse garoto. Pai, tem feijão! Nós todos os anos, nós tomamos a uma opção nossa, né? De irmos, eu tenho certeza que muitos fazem isso, milhares, centenas de milhares talvez. Nós vamos ao correio e pegamos uma ou duas cartinhas daquelas crianças que escrevem para o Papai Noel através do correio, entregam no correio. Esse ano eu comentei em casa, eu fiquei assustado. Veja como nós estamos caminhando. O que é que nós, como espíritas, temos que fazer com as nossas crianças da evangelização, com os nossos filhos, enfim, com as crianças de hoje? Qual, o que, que nós temos que fazer? Eu peguei uma cartinha, ela pedia um iPhone, iPad, tem um monte de i por aí, né? Eu disse, ai, não pode. Ai, não pode. Pediram um celular, Moto G6, não sei das quantas. Nem sei se existe. Pediu um tênis marca X. Outra pediu uma boneca que fala uma porção de coisas. Minha filha falou, pai, isso custa mais de R$250. Crianças pedindo para o Papai Noel. Você não vê mais a criança pedindo uma roupa, um presente simples, né? Qualquer um presente que eu possa ganhar no Natal. Veja como é que estão a cabeça dessas nossas crianças. E são essas crianças que vão tomar conta do nosso país, do nosso planeta amanhã. São essas crianças que vão dirigir as nossas igrejas, vão dirigir as nossas casas espíritas amanhã. Onde ficou Jesus nessa história? Esse trecho de Mateus, onde nós estamos vivenciando isso? Eu disse que nós tínhamos duas passagens, tem uma outra bastante interessante, que fala assim, e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, para que possamos estar vestidos com a túnica nupcial, é preciso estarmos ajustados ao fluxo da vida que é a lei superior, que é o amor. Ele fala, os lírios não trabalham e nem fiam, mas nem Salomão se vestiu com tamanha grandeza, com tamanha beleza. Nada dá mais segurança para nós do que a firmeza de um evangelho vivenciado. Quando nós nos deparamos em algumas casas, em alguns lugares ainda, com o presépio, nós vemos Jesus na manjedoura, oração maravilhosa, chamando-nos a atenção para isso. Jesus, modelo e guia da humanidade, envolvido em trapos, numa manjedoura. Que nós possamos estar firmes nesses ensinamentos de Jesus, ensinamentos de moral superior e preparados para que o Cristo possa nascer em nós. Eu não sei a história de cor, mas tem uma história, eu já ouvi algumas versões diferentes, do quarto rei mago, contando que quatro sábios, na verdade eram sábios, se prontificaram a seguir a estrela de Belém, a buscar, a ir ao encontro desse rei. E cada um se preparou da sua maneira, combinaram em determinado lugar para se encontrar. Três estiveram no horário marcado, e um, por outras questões, acabou se atrasando. E quando ele chegou ao local marcado, os outros amigos já tinham ido embora. E ele pegou aquilo que ele tinha de melhor. Uns dizem três, quatro presentes, mas não importa. Ele pegou aquela riqueza, né, aquele tesouro que ele tinha de melhor para ofertar para o rei. Mesmo assim, ele foi atrás. Ele perdeu o contato com os amigos e foi atrás. E nos conta a história que a cada vez que ele chegava perto de Jesus, Jesus tinha saído. Chegou na manjedoura, já não tinha mais ninguém. Não, mas o casal foi com a criança. Ele foi para outro lugar, chegou lá, não, mas eles já voltaram. Ele sabia que Jesus, já uma idade mais ou menos, adolescente, ia para o templo. Chegou o tempo, Jesus já tinha saído. o tempo todo, ele foi em busca de Jesus e sempre chegando atrasado. Mas no seu caminho, todo aquele tesouro que ele tinha guardado para poder entregar a esse rei, ele foi distribuindo para aqueles que necessitavam. Não vai fazer falta. Distribuiu para um, distribuiu para outro. Sem conhecer, não interessa. Ele foi distribuindo esses tesouros que ele tinha programado entregar para Jesus. Ele foi distribuindo no caminho. No último instante, quando ele chega perto do Gólgota, quando ele chega perto do Calvário, está lá as cruzes, e chegou atrasado também. Jesus já havia desencarnado. E ele, dentro de si mesmo, se colocando como um mísero seguidor, aquele que tentou a vida inteira seguir Jesus, ou ir ao encontro de Jesus, sem sucesso, segundo ele. Já não tinha nada nas mãos, quando Jesus lhe fala: tudo aquilo que você atendeu ao caminho, é a mim que você fazia. E nesta mensagem de Mateus: tudo aquilo que você fizer, um dos meus pequeninos, é a mim que o fazeis. E ele acabou tendo um contato mais íntimo com Jesus do que qualquer outra pessoa. Porque ele via naquele irmão, naquela irmã, naquela pessoa, totalmente desconhecida, porque era um país distante, um país diferente, ele via um irmão e se colocava à disposição desse irmão. Tanto que, por conta dele se colocar a favor ou a serviço desses irmãos, que ele se atrasava. Só que em vez de ele chegar até Jesus, Jesus estava junto com ele. Se nós hoje fôssemos fazer uma pergunta: quando é Natal para cada um de nós? 25 de dezembro? Será? Esse nosso quarto mago, o Natal para ele foi todas as vezes em que ele encontrava alguém necessitado e atendia. Que ele encontrava alguém em dificuldade e socorria. Quando ele encontrava algum desses pequeninos e o servia. Nós pegamos aqueles que estiveram junto com Jesus. Pedro, quando Jesus nasceu para você, Pedro? Belém? Nazaré? Natal? Cada um fala uma cidade diferente? Não. Para mim, Pedro, possivelmente falaria isso. Para mim foi quando o galo cantou pela terceira vez e eu percebi a minha insignificância perante aquele que eu havia negado. Se nós perguntarmos para Tomé: Tomé, quando foi o Natal para você? Quando que Jesus nasceu, Tomé? Quando ele pôs a sua morte, ele apareceu para nós todos com medo que nós estávamos e falou: Tomé, toque minhas mãos, confira que sou eu que estou aqui. Judas, quando foi que Jesus nasceu, Judas? Você que acompanhou o tempo todo. Foi quando eu dei aquele beijo nele, eu entreguei aos seus carrascos. E no alto da cruz, ele disse: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Nesse instante, aquelas míseras moedas queimou em minhas mãos. Naquele instante ele nasceu dentro de mim, tanto que eu não tive coragem de seguir vivendo. E dei cabo da minha vida. Francisco de Assis, quando foi que Jesus nasceu, Francisco? Foi quando eu vi no íntimo da minha alma: reconstrua a minha igreja. E apesar de eu ter entendido errado algumas vezes, eu acabei compreendendo que não era a igreja de pedra, que aquela voz, que eu sabia que era o mestre, me pedia para reconstruir. E nós, cada um de nós, quando Jesus nasceu? Quando é Natal para nós? Que nós possamos ter isso dentro de nós e possamos fazer isso da melhor forma possível. Para a gente poder encerrar, tem um texto bastante interessante. A Rosângela Pires, a autora, tirada do Márcio Santos, a fonte do Márcio Santos. E diz assim: agradecidos por oportunidade bendita do estágio na escola Terra, que alegria servirmos e sermos servidos. Temos fé, que bom! E a esperança aliada à vontade de melhorar nos move rumo ao aprendizado. Senhor, vos suplicando, tende piedade de nós. Nós que somos tão necessitados de indulgência, ensine-nos a perdoar os ofensores. Ensina-me, Senhor, a sorrir, a servir, a amar e a calar. Por misericórdia, Pai, Ajude-me a extirpar o egoísmo e o orgulho, causa de todos os meus males. Lembre-me do seu ensinamento quando Mateus nos alertou: vigiai e orai, para não serdes experimentados, porque o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. E quando deixe meus impulsos primitivos tomar conta de mim, Senhor, me desconheço, me transformo. Que vergonha sinto de mim. Então percebo quanto o homem velho está presente em mim, cheio de conceitos e preconceitos equivocados. Pai, ajuda-me a matar o homem velho, vos imploro, quão pequeno eu sou. Tudo ao meu tempo, tudo à minha forma e na menor contrariedade, o ser primitivo em mim grita. Ao admirar a beleza da paisagem enfeitada de cor, luz e alegria, me fazem pensar no meu irmão que não tem um teto, na criança que não tem um pai, na família que não tem o sustento financeiro, e me pergunto qual o sentido do Natal para eles. A fome faz doer a barriga, a autoestima está baixa pelas dificuldades e a vergonha toma o ser peregrino no orbe do aprendizado. Anda de cabeça baixa, olhos voltados ao chão, e quando se dirige a mim, eu vejo que não tem brilho, não tem alegria, não tem esperança. E eu, voltado aos excessos e às convenções sociais, no orgulho latente de fazer por mim primeiro, de que adianta estourar o meu cartão, encher uma mesa de comida e bebida, se o meu coração pede mais, pede para que eu olhe além de mim, pede misericórdia, compaixão aos desvalidos da própria sorte. O que posso fazer pelo outro? Como ajudá-lo? E então, Senhor, envergonhado, volto a ti na súplica, para que o novo homem renasça, a fim de semear o amor, a esperança e a alegria onde tiver dor e lágrimas. Ensina-me, ó Pai, a semear o amor, me ensina a ser cristão. Que seja Natal todos os dias, que sejam todos os dias iluminados e coloridos em nosso coração, em nossa mente, em nosso lar, em nosso trabalho e em todos os lugares que somos convidados a conviver. Só assim ouvirei no hino da alma e entenderei a saudação inesquecível dos anjos na noite excelsa. Glória a Deus no mais alto dos céus, na terra, paz aos homens de boa vontade, vivendo um Natal de bênçãos por amor a Jesus. Que Deus nos abençoe, um feliz e santo Natal a todos nós. Obrigado, Carlos. Agradecemos então a presença do nosso amigo, irmão Carlos Monte Oliva, de Jacareí, por essa brilhante apresentação aqui para a gente. É claro, quando chega na época de Natal, nós também temos que nos rever, né? Estamos aí numa fase de transição e temos que saber exatamente onde é que nós estamos, o que é que nós estamos fazendo, o que é que nós temos que fazer. Isso é interessante. Vou abrir a palavra para as pessoas agora. O Rui quer falar alguma coisa, né, Rui? Pode vir até aqui. A Ludmila também tinha que falar alguma coisa aqui, né, Ludmila? Então vamos fazer na fila aí, que daqui a pouco a gente abre aqui para outras pessoas também. Rui Barbosa, todo mundo conhece também, aqui de São José dos Campos. Apresenta o programa Vivência Espírita, nós apresentamos na Rádio Piratininga. Responsável também pela Rádio Online, Vivência Espírita. E o programa está sendo transmitido aí. Então vamos saudando todos os nossos irmãos no Brasil e no mundo que estão nos ouvindo agora nesse momento, passando aqui a palavra para o Rui Barbosa. Boa noite a todos, muita paz, muita tranquilidade. Todos os anos, nessa véspera de Natal, nós procuramos lembrar daqueles que deixaram o nosso mundo material, para residir no mundo espiritual. Então nós temos várias pessoas, 7 pessoas do nosso meio que desencarnaram, e nós sabemos que esse momento de Natal é o momento onde nós passamos a repensar as nossas coisas, e é muito comum vir em nossas mentes aquelas pessoas que deixaram muitas saudades, muito carinho, deixaram com a sua presença um vazio muito grande, Mas nós sabemos que a doutrina espírita nos ensina que a morte não existe. Então nós vamos fazer a nossa homenagem para Tânia Liz Nogueira, que era uma advogada, fez escola de aprendiz lá na Fraternidade Paulo de Tarso. O nosso querido e grande amigo Márcio Rodrigues, trabalhador desta casa, fez escola de aprendizes, curso de médio aqui, era também membro do Grupo Castelã, pessoa, era pau para todas as obras, como a gente diz na nossa gíria, e o Márcio, ele deixou muita saudade. Ele se preocupava muito com a sua esposa, que está doente, mas ele foi primeiro. Isabel Barbosa também fez escola de aprendizes no Jefa, era trabalhadora do Jefa e ultimamente era trabalhadora voluntária da Framan, da Fraternidade Maria de Nazaré. Jair, que era um trabalhador aqui da casa, da AME, também nos deixou. Luiz Carlos Ramos, que foi um dos primeiros a criar a Feira do Livro Espírita aqui em São José dos Campos, junto com Aloysio Petit, era um trabalhador incansável da doutrina e atuava agora ultimamente na Luz do Caminho, uma casa espírita. Ivan Cursino, outro nosso amigo querido, que nos deixou, trabalhador também, era lá da Fraternidade Paulo de Tarso. E nós temos outro amigo, Sérgio Caldas, que esse ele não era frequentador das nossas casas, mas foi aquele que nós tínhamos aqui nessa casa, o Bosco. O Bosco era um dos fundadores da Seara Espírita Bezerra de Menezes, e ele dizia: Rui, nós precisamos criar uma casa para trabalharmos ali na Vila Santa Cruz, na antiga favela, no centro da cidade. E ele então dizia, e o Sérgio Caldas namorava a Darica quase 20 anos, e ele chegou pro Bosco e disse: olha, o dia que eu casar, essa casa, que era um porãozinho, eu vou dar para vocês fazerem a Seara Espírita de Bezerra de Menezes. Então o Bosco nos chamou e falou: olha, nós precisamos fazer uma série de reza, uma reza brava e forte, para ver se o Sérgio casa, né? E o Sérgio nos deixou também há poucos meses e no mundo espiritual. Então são esses amigos que nós não podemos deixar esquecer, porque são pessoas muito queridas e que nos deixaram muita saudade. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Um Feliz Natal para todos e um bom Ano Novo de muita paz e muita prosperidade. Obrigado, Rui. Uma saudação aí para todos os nossos irmãos que partiram para o plano espiritual esse ano. Que as nossas vibrações hoje também no Natal, na nossa prece, a gente lembre deles também. Mas vamos fazer questão de lembrar deles também em momentos alegres. Provavelmente os natais que os nossos entes queridos passaram conosco foram alegres. Então não vamos fazer esse triste só porque ele não está aqui agora. Vamos lembrar dos alegres e mandar alegria para eles, né? Eu estava falando, brincando naquela hora, que não valia a Adriana receber mensagem do Dodô, né? Porque o Dodô está em todas, né? Ele partiu para o plano espiritual, mas tudo quanto é lugar que a gente vai, o Dodô está lá. E ele não veio aqui não, pode ser que ele esteja aqui agora, a gente não sabe, né? Mas ele foi até lá em Tremembé, hoje atrás do Ari Rangel, e levou um amigo lá para o Ari receber a mensagem. O Ari passou dizendo que o Dodô esteve lá hoje, mas levou um amigo, e o amigo passou essa mensagem aqui: ame, sempre ame. Ame sempre, meu amigo. Ame sempre, meu irmão. Onde o amor está presente, tudo em volta é união. Deixo por outro aparelho essa mensagem fraterna para dizer a todo mundo que a vida é luz eterna. Quando estamos mergulhados na vida material, esquecemos plenamente nossa essência espiritual. O corpo que é passageiro é um breve entardecer, mas o espírito imortal é infinito amanhecer. Ao lado de outros amigos, nesta noite iluminada, deixo milhões de beijos a tanta gente amada. Com alegria incontida, a dona Vilminha trago, em forma de poeminha, o abraço do seu Tiago. Então era o Tiago que estava passando aqui a mensagem, um amigo do Dodô, que ele levou lá para passar a mensagem através do Ari Rangel, que passou aqui para nós agora. Adriana, quer ler a sua mensagem também? A Adriana recebeu duas pequenas mensagens ali. Engraçado que a primeira mensagem que a Adriana recebeu, ela girava, o fundo da mensagem foi muito parecido com o que estava sendo feito para a eleição aqui. Porque os espíritos estavam na sintonia do que estava sendo falado. Nessa noite em que a luz de Jesus entra, aquecendo os corações, quebrando todos os grilhões do sofrimento, da tristeza, da saudade, preenchendo as lacunas da alma, reparando as brechas deixadas pelo sofrimento, venho trazer a esperança deixada e muitas vezes esquecidas pela sociedade e que insiste em inverter os valores, fazendo que se preocupem com coisas que só deixam mais longe do ser, do próprio Cristo. Quando todos choram de sofrimento e dor, quando o que realmente precisa é de amor, aquele deixado e esquecido, aquele que cura, que alivia, que restaura e transforma, aquele que opera verdadeiros milagres. Irmãos, voltemos ao início, ao simples do considerado por vocês, muitas vezes, pequeno, quando na verdade é o maior. Presente dado a nós. Irmãos, eu peço, olhai para o vosso coração, veja as lacunas que estão aí e que passam despercebidas por vocês. Muitos acham que estão fazendo bom trabalho, quando que na verdade estão fazendo de conta, deixando passar a perder precioso tempo. Estamos passando pela transição em que todas as mazelas, as dores da alma, estão vindo à tona. Não se desesperem, porque é necessário vir para que se cure a dor que estava muitas vezes abafada, escondida com todas as forças. Aproveitem, meus irmãos, essa luz, esse amor que jorra de Jesus, para que curem, transformem, restaurem suas forças, refaça sua esperança e faça brotar no coração a semente de luz, do amor e da paz. Que nosso Mestre possa entrar em nossos corações e fazer a obra. Deixe um abraço forte a todos, encarnados e desencarnados, que com muito amor estiveram e estão aqui. Irmão Lucas. A segunda, eu achei bem diferente, porque eu nunca tinha recebido nada assim. A noite vai chegando, as estrelas vão brilhando, a tristeza apertando, a luz do Cristo curando. A solidão apertando, apatia aumentando, esperança diluindo, a luz de Cristo restaurando. A distância aumentando, a falta doendo, o desespero chegando, a luz do Cristo harmonizando, equilibrando, curando, restaurando e libertando. Irmã Rafaela. Obrigado, Adriana. Obrigado aos dois irmãos que estiveram aqui conosco e passaram essas mensagens. Nós estamos na moda da internet, né, do Facebook, do WhatsApp, dessas coisas. Então, a gente que está nos grupos recebe muitas mensagens interessantes. Inclusive, o que eu tinha colocado aqui antes das 7h30, no vídeo, era uma mensagem que a gente recebe das pessoas, seleciona e passa depois para os outros. E a Ludmila passou uma mensagem interessante para a gente. A nossa irmã Ludmila, lá da Casa da Paz, lá de Jacareí. Vocês viram que Jacareí está em peso aqui hoje também, né? A Fernanda de Jacareí, a Ludmila de Jacareí e o Monte Oliva de Jacareí também. E fora o pessoal que veio junto, né? Aí, então daqui a pouco nós vamos pensar que São José faz parte da grande Jacareí mesmo, igual o Monte Oliva fala. E a gente queria que a Ludmila lesse, né, aquela mensagem que ela passou para a gente aí nessa semana. Boa noite, gente. Vim dividir com vocês esse texto que eu achei bonito e vou dividir com vocês. Se usar branco atraísse paz, nenhum médico ficaria em depressão. Se usar amarelo atraísse dinheiro, o pessoal do correio estava rico. Se usar vermelho resolvesse a vida amorosa, nenhum bobeiro se divorciava. Não adianta passar a virada de ano de branco e passar o resto do ano nas trevas. O ano novo se aproxima, não terá nada de novo se nós não tivermos atitudes novas. Que em 2016 possamos ser melhores pais, melhores maridos, melhores esposas, melhores mães, melhores filhos, melhores cristãos. Que em 2016 não venhamos a repetir os erros de 2015. Que em 2016 possamos abraçar mais, elogiar mais, agradecer mais. Que em 2016 Jesus possa ser o centro mais no centro. Que em 2016 a graça e as misericórdias de Jesus nos acompanhem. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Legal, Ludmila. Obrigado, viu? Ó, a Fernanda, como é, a Fernanda que está aqui lá de Jacareí, a Fernanda é da casa da Marcela lá em Jacareí e faz o trabalho de psicografia todas as primeiras quartas-feiras do mês. Então, é, comparecem muitas pessoas. Ontem nós estivemos lá no encerramento da confraternização com a Fernanda. Tem a Fernanda e tem mais uma meia dúzia de médicos psicografando. Então, a casa é pequena, mas é muito aconchegante. Só que volta só em março para as psicografias. Né? No mês de março, primeira semana de março, volta o trabalho lá na Casa Marcela. Fica na rua Danton de Siqueira Malto, 301. Né? É legal ir lá, vocês que desejam receber uma cartinha de um ente querido, está muito legal lá a casa da Marcela. Pequena, mas aconchegante, como eu falei, uma espiritualidade. Tem muitos jovens trabalhando na equipe da Marcela, então eles são muito alegres, muito fraternos, e é bacana estarmos lá junto com eles. E como o pessoal viu que era a Marcela, a Fernanda que estava aqui, encostaram aqui na Fernanda e passaram os nomes. Ela acabou recebendo mensagem de pessoas mesmo, que estão, para pessoas que estão aqui. Então nós vamos pedir para ela ler, né? Já que ela já recebeu, o pessoal veio aqui. Ainda bem que não foi todo mundo que percebeu, senão tinha feito uma fila aqui, a gente não ia começar o Evangelho de Natal. Mas o pessoal correu aqui, eu estava pensando que o pessoal estava só cumprimentando a Fernanda, mas não, estava passando o nome, já pedindo mensagem. Né? Vamos lá, Fernanda. Boa noite a todos. Eu recebi duas cartinhas, então nós vamos consolar dois corações. Mas servem para todos, não é? Todos nós podemos tirar a lição da carta. Simone, minha adorada, você é a mulher da minha vida. Desculpe por ontem não poder escrever, mas achei que hoje seria muito mais especial. E mais uma vez, desejei estar ao seu lado. É seu aniversário. Eu precisava estar perto para te abraçar. Somos privilegiados por isso. Sei que não desejaria presente, e sim tudo o que mais você gostaria era estarmos juntos mais uma vez. Eu, você, o Vitinho e nossos familiares, todos unidos. É, Simone, vamos ter que refazer nossos planos, mas o amor continua e sempre vai continuar acima de tudo. Não chore, por favor. Não quero que hoje se torne um dia triste. É Natal, é um dia festivo. Espero que seu coração não se feche nesta data, te fazendo cárcere da solidão. Abra seu coração, para que você sinta neste dia a comemoração, que tem motivo maior do que sua dor. É o nascimento de Jesus. Deixe a luz entrar no seu caminho, deixando a transformação acontecendo aos poucos. Sei o quanto está difícil. Lute, minha querida, contra esse sentimento que apossou do seu peito. Eu sei e entendo que seria muito da nossa parte esperar a felicidade plena, mas vamos tentar nos renovar de bons sentimentos. Vai ser melhor para todos nós. Nunca esqueça que estarei do seu lado, como um dia prometemos um ao outro. Saber que eu estou presente, sei que é o seu maior presente, minha querida. Eu ainda me sinto seu companheiro. Sei que cada dia que passa, a saudade aumenta. E cada data festiva que se aproxima, dói muito. É o primeiro Natal, é o primeiro aniversário que não estamos fisicamente juntos. Reconheço a sua batalha, guerreando contra os seus conflitos. Você vai vencer, minha guerreira. E daqui, vou bater palmas com sua vitória. Te amo, minha vida. Feliz aniversário. Feliz Natal, meu amor. Ter casado com você foi a melhor coisa que aconteceu. Feliz Natal, meus pais. Feliz Natal, meu filho amado, Vitor. Tão pequeno de idade, já passando as tristezas. Tão grande, achando que papai saiu para nunca mais voltar. Mas um dia você vai crescer e vai saber a verdadeira história. Saber o quanto papai o ama, contava historinhas, fazia você dormir, cuidava com todo amor, que só quem vive a paternidade sabe o que estou falando. Aqui, meu filho, deixo um beijo duplo no seu rostinho de anjo, beijo de Natal e beijo de aniversário. Quanta emoção! Mas se você está aguentando, eu também vou. Um beijo também aos meus pais, que sempre foram um exemplo em minha vida. A presença do meu pai muito me marcou. Foi mais que pai e filhos. Fomos verdadeiros amigos. Força, pai. Força, mãe. Essa mãe que tanto me encheu de carinho junto aos meus irmãos. Que saudade essa. Que saudade. Essa é a única palavra que consigo expressar por uma noite especial. E no som desta música que encanta nossos corações, junto a vocês, me despeço com alegria no coração por poder participar com essa grande família. Obrigado, obrigado. Reinaldo S. Filho. É parecida a assinatura dele, parece? É, ele assinou com a assinatura dele mesmo ali, né? É, Fernanda, tem mais uma, né? Vamos ler mais uma outra, então? Esse espírito, ele me abordou ontem, em casa. E eu não tenho contato com a mãe, com o pai, conheço. Mas eu não tenho contato. Hoje o pai me ligou. É que ele estava procurando um telefone na internet, mas estava impossibilitado de tudo, ele não conseguia esse telefone. Quando ele me ligou, eu falei que o filho me abordou, então ele veio tentar receber a cartinha. Mas quem trouxe ele foi o próprio filho. Paizinho Darvi, obrigado por estar representando o seio da nossa família. O senhor continua o mesmo, paizinho, de bom coração. O pai responsável, o pai batalhador, meu pai, o meu herói, de sempre. Sempre ao lado da mamãe, o companheiro atencioso, eu também me sinto o anjo protetor da mamãe e de toda a família. Minha mãezinha deusa, esse ser tão maravilhoso que Deus colocou na minha vida e de minhas irmãs, Daniela e Fabiana, essa mãe que sempre me auxiliou na minha jornada, que não foi nada fácil, nem para ela e nem para mim. Sofri demais com minha doença, por saber que o bilhete para minha morte já estava comprado. Só não sabia o dia que seria, mas o dia 8 do 9 chegou. E você, mãe, já sabe tudo que eu passei. Foi para o meu bem. Hoje fui liberto e ganhei asas. E pode acreditar, seu menino é só alegria. Trabalha muito. Vamos relembrar essa moça que me empresta as mãos. Já fez tantas preces em meu nome, porque eu fui um dos primeiros jovens a acolher a menina Marcela, que hoje está aqui nos ajudando, é mais um ponto de luz. Cresci, meus pais, evoluí com a ajuda de vocês, mas agora preciso que a senhora reaja. Peço que converse com os paizinhos da Marcela para um possível tratamento que é oferecido na casa da Marcela. Não deixe se abater. Você sabe, sim, que seu filho há muito tempo já está recuperado e bem. Vamos nos unir nos trabalhos do bem. A senhora tem muito a oferecer, tem palavras doces, mas às vezes fortes, para quem precisar ouvir. Você me escuta, você me vê e me sente. No sonho, nos encontramos por várias vezes. Você, mãezinha, é minha flor de um enorme coração. Gostaria que a senhora estivesse aqui presente para que eu olhasse bem dentro do seu coração e falasse mais uma vez ao seu ouvido. Mãe, Feliz Natal! Como esta frase tão pequena, mas de tão grande importância, posso estar aqui e sentir que em cada prece, em cada música, sentimos a presença de Deus. Quanta paz! É tudo que desejo a você, ao papai, aos sobrinhos, às minhas irmãs, Fabiana, Daniele, a minha filha Laura, deixo todo o carinho. Sei o quanto seu coração gostaria de saber se lembrei do seu aniversário de casamento. Não só lembrei, mas abençoei. Sei o quanto já lutaram por esse casamento, quantas coisas tiveram que apagar da memória, mas não do coração. Mas perdoar é possível. Vocês são as provas disso. Vocês juntos parecem sempre recém-casados. A mamãe não perde essa menina sonhadora. Que bom, não é? Não é, mãe? Porque estou sempre incluído neles. Já estão chamando minha atenção para encerrar a carta. Não, não é a cartinha do Papai Noel que eu um dia já escrevi para que realizasse um sonho de uma criança esperta e sapeca, como tantas outras, que vejo escrever. Umas ganhos, a minoria, infelizmente. Estou sentindo como uma criança, que um dia fui, mas hoje sei que a minha chegará nas mãos das pessoas mais amadas. Por isso, deposito esta cartinha e meu coração na palma da sua mão. Mais uma vez sinto a vontade de dizer, estou aqui, sou o Denis, Feliz Natal. Denis Diniz Marcondes Monteiro. Obrigado, Fernanda. Obrigado aos dois irmãos que estiveram aqui conosco, né, que estão aqui conosco e passaram essa mensagem, né, mensagens importantes para eles e importantes para nós ouvirmos também, né. Agora eu queria perguntar, alguém aí quer falar alguma coisa? O que é preciso para ser feliz? O que é preciso para ser feliz? Pergunta de novo, pessoal. O que é preciso para ser feliz? Poxa vida, hein, Bianca? Você pegou a gente agora. Está todo mundo querendo saber a mesma coisa? Vamos cantar uma música para eles? Aí não. A gente canta, quem sabe. E todo mundo sabe cantar essa música e vai ajudar a gente. Certo? Certo? Você pode ficar aqui até aqui na frente. Você já sabe de cor, ó. Ali, pessoal, vê você direito. Exatamente. Vamos lá ensinar para esse pessoal o que é preciso para ser feliz, né? Contamos com a sua ajuda agora. Um dia uma criança me parou, olhou nos meus olhos a sorrir, caneta e papel nas suas mãos, tarefa escolar para cumprir, pode cantar. E perguntou em meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz? O que é preciso? Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia. Sorri como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que eu não falasse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso, o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, meus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado, e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Pronto, ensinamos já pro pessoal. Obrigado, essa é a Bianca, viu? Que tinha ensaiado para fazer isso aqui para vocês hoje, presente, representando as crianças no Natal, né? Então vamos chamar o Grupo Castelã mais uma vez para a gente fazer. Vamos fazer um passe, né, pessoal? Vamos fazer um passe. Então a gente pede para fazer o passe dirigido mesmo. Os passistas das casas, por favor. Né? Os passistas das casas se coloquem em posição aí para dar o passe nas pessoas, só em posição de mãos, rapidinho, tá bom? Não só da AME, quem dá passe aí. Quem nunca deu passe na vida tem vontade de dar um passe, dê hoje também, porque ninguém vai saber se você fez curso, se você não fez, nem nada, né? Para dar passe, basta apenas a gente amar, né? Quem gosta de gente tem capacidade para dar passe, né? E vocês, por favor, não fiquem com o sermão, senão a Bianca vai dar passe nos outros aí também, viu? Né? Então, legal? O grupo está aí, vamos cantar uma música bem propícia para os passes. Pode até apagar a luz se quiser, deixar só um acesa, assim, para ficar mais... Não, deixa a luz acesa, sabe por quê? Está cheio de gente da terceira idade aí, daqui a pouco cai no meio aí do povo, né? Aí vão pensar ainda que foi o espírito que empurrou a pessoa, né? Mas na realidade... Liga os microfones lá, Nabucco. Ah, queria pedir para vocês também, por favor, não esqueça de dar passe aqui no pessoal do Grupo Castelã, tá bom? Porque às vezes a gente fica sozinho aqui, e sozinho e ninguém dá passe na gente. A gente tem que pedir depois, pelo amor de Deus, dá um passe aqui em mim, né? Vamos pedindo a proteção de toda a espiritualidade amiga, vamos pedindo a proteção de todas as equipes fascistas, de toda a nossa região aqui de São José dos Campos, as equipes espirituais, as equipes que dão os passes materiais, que dão os passes espirituais, que dão os passes mistos, que dão os passes de desobsessão, que possam nesse momento nos auxiliar, nos ajudar a proteger a todos que estamos aqui. E que as bênçãos de Jesus sejam derramadas sobre cada um de vocês, cada um de nós que estamos aqui no dia de hoje. Ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Nossos passes. Seja o teu nome, venha a nós o teu reino de amor, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ó meu Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Queríamos oferecer essa música aqui, esse Pai Nosso, agora, especialmente para o nosso irmão Márcio Rodrigues, que está fazendo muita falta para a gente, né? Não só como componente do Grupo Castelã, mas como amigo mesmo. Uma pessoa alegre para todos, super trabalhador, uma coluna mestra que nós tínhamos na AME, que nós tínhamos no Grupo Castelã e nós tínhamos como amigo, que continuamos tendo, mas agora ele está lá no lado espiritual e nós desejamos essa música para ele e também a última, né? A mais, a que nós vamos cantar para encerrar também, que é Amigos para Sempre, também para o nosso amigo Márcio, Amigos para Sempre, para a nossa irmã Eliana, que foi o ano passado, Amigos para Sempre, para a nossa irmã Jandira, Amigos para Sempre também, que já partiram. O Grupo Castelã vai diminuindo do lado de cá, mas do lado de lá está aumentando pra caramba, né? Então, é desse jeito mesmo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma prece de encerramento, e eu queria pedir para a doutora Aniette fazer, por favor. Né? Doutora Aniette Castro, nossa irmã, é preletora também, faz muitas palestras, faz muitas preleções, faz muitas aulas nas nossas casas espíritas. Então a gente queria pedir para ela fazer essa prece de encerramento, depois a gente canta a música para nós nos abraçarmos, né? Agradecemos a presença de todos vocês aqui hoje. Boa noite. Primeiro, de olhos abertos, nós vamos elevar o nosso pensamento a Pai Noel. Aquele velhinho, a figura que nos vem tocar na bondade, no princípio da bondade. É só uma figura, mas que cada espírito que vem para o planeta, já podemos dizer a ele, Papai Noel. Mas é o princípio da bondade. Ainda necessitamos dessa figura. Mas também pensamos em Pai. O nosso Pai, a figura do Pai, então nos guia e que nos dá os primeiros ensinamentos. Mas sentimos que tudo isso vem o Mestre Jesus nos dizer que somos todos irmãos. Irmãos, então nós podemos pensar em Maria, uma mulher grávida, que na sua simplicidade recebia o nosso grande Mestre. Então, Mestre Jesus veio nos trazendo isso, essa luz de que somos uma família só, somos só uma família. É um Deus único, só se conhece um Jesus no planeta e só temos um Deus. Então, quanta luz desceu para nós hoje. Um ponto de luz em cada cabeça. Vamos usar mais um símbolo, a árvore. Está vendo essa luz que segue quantos pontinhos de luz nesse fio? Vamos pensar que cada um de nós agora é um pontinho de luz que está descendo sobre a nossa cabeça. E que existe um fio entre nós, nos unindo. Então agora vamos fechar os olhos e começamos uma vibração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz na nossa cabeça. Para quê? Por quê? Só para a gente dizer que recebeu este presente hoje? Não. É para trabalhar. Para que possamos irradiar esse ponto de luz a um ponto distante do nosso planeta. Que lá ainda não existe a luz de Jesus. Então ele também pode nascer nesse lugar que está lá distante. Então vamos formar esse fio de luz envolvendo agora os nossos lares. Somos um fio só de luz conectado no mentor espiritual dessa casa. Vamos lá, junto de Pai Joaquim, Mãe Maria, Maria Isabel, Mãe de Maria, presente. Este fio envolve os nossos lares. Este fio envolve agora a nossa cidade. Este fio envolve agora a Grande Jacareí. Este fio também agora envolve o nosso estado, o nosso país. Que possa tocar essa luz no coração dos nossos governantes. Essa luz agora envolve o nosso continente. E agora esse fio de luz somado a uma espiritualidade maior, agora vai envolvendo todo o nosso planeta, todos os continentes, os mares, porque Jesus diz que somos irmãos. E ele diz mais: ninguém vai ao Pai senão através dele. Então é a luz dele agora que chega em todo o nosso planeta. Formamos agora o nosso planeta azul, cintilante na luz dourada, que cada um de nós, porque ele disse que o puro amor de um pode transformar o sofrimento de milhares. Então pedimos agora, Pai, que todo o nosso planeta seja envolvido no amor que estamos sentindo agora. Quanta luz o nosso planeta. Voamos distante. Planetas distantes agora são capazes de olhar o nosso planeta brilhando, porque cada um de nós brilha um puro amor pelo nosso planeta. E é o puro amor do nosso governador Jesus, nossa fonte de refazimento, de amor, de plenitude, de cura. E que possamos agora envolver o nosso coração com a gratidão. A gratidão para com Jesus de estarmos aqui reunidos, de estarmos aqui presentes, de estarmos encarnados nessa existência. Porque o amor tudo permeia e é a ele que devemos agradecer, ao nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Que esse amor perpetue por todos os anos deste planeta. E que Maria possa sempre nos proteger na sua infinita bondade, na sua infinita doçura. Paz, muita paz. Nós, em nome da diretoria da AME, nós agradecemos a presença de todos nessa homenagem ao nosso Mestre Jesus. Agradecemos ao nosso irmão Monte Oliva, que veio lá de Jacareí, da grande Jacareí, fazer aqui essa pequena palestra para nós sobre o Natal. Agradecer a Fernanda também, que veio de Jacareí. Agradecer a Adriana, que estava aqui conosco, né? Agradecer a todo o pessoal que veio de outras cidades e daqui das nossas casas espíritas e também de outras religiões que estiveram aqui conosco hoje. Todos somos cristãos e estamos aqui para homenagear Jesus. Então, é independente de religião. As pessoas que vieram da tenda de Umbanda, também, né? Agradecemos a todos a presença e contamos com vocês para o próximo ano, se Deus quiser, estarmos aqui mais uma vez. Inclusive, se alguma casa quiser se dispor a fazer o Evangelho de Natal, a gente transfere para essa casa também, né? Não precisa ser uma exclusividade da AME. Podemos fazer em outras casas também, né? Agora a gente quer se despedir de vocês com essa música, que é uma marca registrada. Eu dou um abraço ao meu amigo Carlinhos lá, faz tempo que eu não vejo ele, está lá na porta. Feliz de você estar aqui também. E de todos vocês estarem aqui, né? Obrigado. Nas estações, nas horas tristes.

nos despedimos de todos os nossos ouvintes. Obrigado por estarem conosco nessa noite, aqui nesse Evangelho de Natal, na AME em São José dos Campos. Obrigado a todas as pessoas que compareceram aqui à AME. E só queria deixar avisado que nós vamos, estamos gravando o programa e depois vamos disponibilizar na nossa página www.vivenciaespirita.com.br. Durante a semana nós disponibilizaremos esse Evangelho de Natal para vocês. Obrigado aos nossos amigos do WhatsApp, obrigado aos nossos amigos do Facebook, obrigado aos nossos amigos que estão nos prestigiando no Brasil. E paz e alegria em todos os corações, que Jesus possa sempre estar nascendo permanentemente no coração de cada um de vocês. Paz e alegria. Jorge Reis falando.